Uno, decolar 237, ponto 1208. Possível, cara. Controle Brasil, Channel 6251. Bom dia, 6251, Subal 360, saída da EL. Após 2000 pés, voa direto Leda. 360 da EL, após 2000 pés, Leda. São 3517, desça para 2000 pés, meio 14, permanece, nível LS X-Ray. Lâmina final, baixa de travado. Ok, descendo para 2000 pés, nível LS, reportará na final, São 3517. 357, estabilizado na final ILS. 357, chame Torre Salvador em 1-1-8, desse 195, bom dia. 1895, bom dia, está 357. Aciona a chama táxi, Sulu 90. Cinco no 7, né? Escuta. Afirmativo, senhor. Baixado e travado. Tá 3, 5 no 7. Livre pouso 90, vento 190059. Livre pouso, tá 3, 5 no 7 na 10. Usado até o ponto de espera do 97, reporte para o ingresso, seca o Zulu 90. Bom dia, 5973. Identifique, voando para o Adiduna, descendo para 2000 pés, 1014. Livre LS X-Ray em forma estabilizada. Chame 6251, chame Recife em 1251, no alterno 3325, bom fim de semana. Abre a linha e mantenha a porta pronta para iniciar a decolagem. Palmas 4000, libera a direita, via taxiway Foxtrot, solo em 121, decimal 1. Direita, Foxtrot, 1. Obrigado, bom dia. E decola o vento 190.05 nós, livre de decolagem 97, Ecos Luno Velho. Ecos Zulu November, decolado aos 50, controle 1208. Controle 1208, Ecos Zulu November. Salvador, Ecos Zulu November, decolou na sua escuta. Ecos Zulu November, bom dia, mil pés, corredor Axé. Ecos Zulu November. O Zulu November, qual seria a proa ideal para ir descer? 317. Ecos Zulu November. Gente, o Ecos Zulu November após o farol da barra, está autorizado direto a ele ser. Após o farol da barra, autorizado direto a ele ser. Ecos Zulu Prado. Rio 5973, complete o LS, chame Torres Salvador em 1-1895. 1895, bom dia, 93. Papatango Eco 0 November, suba ao 085, sem restrições, direto DC. Quando possível, se estimar de pouso. Salvador, muito bom dia, Rio 5973. Final 90, bate travado. 5973. Livre pouso 90, vento 190 graus 05 nós. Livre pouso 90, Rio 5973. Rio 5973, solo 59, libere a direita, a próxima direita, solo 1, 2, 1, decimal 1. Siga. Estimado, permanece. Patango Eco Zulu November, chame agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 268 centro. Respondi 1865, identifique, chegada Bonf, desça 4.000 pés, 1014. Prezado. 1093, identifique, chegada bom, fidência 4000 pés, 1014. AB-6570, identifique, chegada mar e desça ao 050. Sem problema. AB-6570, VOITAP. Gol no 865, desça 2000 pés. B14 permanece, livre LS X-Ray. Informa na final, baixar e travado. 2014, informa, baixar e travado, 811, identifique, chegada mar e desça ao 060. Rio 9811, número 4, preciso que reduza para 259. estabilizou a baixada travada 865.